rua 235, o limite ao curso do localizador. 235, limite ao loco, descendo para 040-3304. Azul 4298, desça para 3000 pés. Vai interceptar o curso do localizador, mantendo esta proa, o azul 4298. Desça e mantenha 3000 pés. Ok, descendo para 3014, intercepta o lote nessa proa, 4298. Golf Mike Alpha, farol da barra. Golf Mike Alpha, confirme a proa ideal para o voo altinha. Adial 3 de noite. Supa e mantenha. Cogino, vai manter 1000 pés na minha escuta. Temos tráfego de sequenciamento para sinal do 10. Mantendo a escuta 1000 pés, prosseguindo direto o destino. O Golf Mike Alpha aguardando para a liberação na ascensão. Golf Mike Alpha mantendo 1000 pés, até a liberação para a ascensão. A livre a proa, está tentada. Azul 4208, decola os 23, chama agora controle em 119.8, bom voo. 198, bom dia, obrigado. Oceanair 6312, livre pouso na pista 10, vento 100 graus com 08 nós. Livre 208, boa, contato radar na decolagem, suba o 370. 370, na PUCA, azul 4208. Desça para 3000 pés. Desce 3000, ele 14, 3334. À esquerda, mantém a linha do litoral e aguarde para autorização do cruzamento do campo. Curva à esquerda, mantém o litoral, aguardando a autorização do cruzamento do campo, Alfa Vitilhão. Informação, ele é os operando com 8000 de visibilidade, 1800 pés de teto e espaços a 600 pés, ok? Já visual, pronto para cópia, 1000 pés? Eita, ok, rapidão, um minutinho. 3304 no controle. Prossiga, senhor. Prossiga para até 3304. Reassuma a navegação na proa de Duna, desse e mantenha 3000 pés, tá? 3304. 3000 para Duna, 3304. Curva direita, corredor axé, aciona 0123, é o padrão, 0198, sai a 1000 pés estrito no axé inicialmente. Tá bem? 3-6-0 direita, alta 28. 2.500, 2.500 pés, o TAN 3304. Sábado. Bom dia. Muito bom dia, trip 5217, livre pouso na pista 10, vento 110 graus, 12 nós, ajuste 0015, informo Charlie 150, efetuando espera na perna contra o vento da pista 10, à sua direita, mantendo 1000 pés. 5217, ciente. Kilo Quebec Serra, muito bom dia, aguarde para acionamento. Localizador 3304. Copiado. Prossiga. Completo o procedimento aguardando transferência de comunicação. Ok, pode descer pelo Glenn? Afirmo. Passaria do 2223, acendo identificação na chegada UNF. Desça para o 090. 090. Passou externo bastante travado, 4298. Completa. Chamando torre 118, decimal 95. Boa. Mike Alpha afirmativo. Suba com referências visuais. 105. Salvador, bom dia. Eu tenho 3859. Cruza 2195 para 1970. 3859, aciona identificação na chegada Bonf, desça para o 100. 100, 3859. Pista 10, ah, mantendo no meu pé, senhor. Eu mesmo te quero, graças. Para o táxi do Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, livre táxi até táxi foi papá. Até a papá, senhor. Alfa Vite Juliette, 370 perpetuado, signatura do litoral. Sente Alfa Vitor Juliette, efetue. Correção. Efetue novo 360 pela pista, pela direita, o Alfa Vitor Juliette. 360 pela direita, Alfa Vitor Juliette. 5217, solo aos 29, leva direito, chama o solo em 121, decimal 9, um bom dia. 5217, gente, graças, bom dia. Torre, bom dia, TAN 3304, está no localizador e está agora duas linhas de terra. Muito bom dia, TAN 3304, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda, 3304. Azul 4298, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. 98. Carro grosso, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, livre ingresso, pista 107, reporte alinhado e pronto para decolagem. Azul, mantenendo 7, pelo Quebec Serra. Alfa Vitor Juliette, observe o transponder e acione 0151. Gente, não consegui copiar a matrícula, ok? Forteada ao fundo. Alfa Vitor Juliette, reacionar 0151. Colagem da 17, primeira curva direita, corredor axé, 0160 no transponder, 198 ao controle. Vitor ainda Juliette. Confere, reporte rotatório, indiro vebral. Cruzão 4208, cruzão 60. Gente, 4208, chame Centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, negativo 2685, azul 4208, obrigado. Um cheque no equipamento e chame a torre 10895, confirmando o problema com a mesma, ok? Azul 4298, solo aos 30, chama agora 121 decimal 9, bom dia. Obrigado, bom dia. TAN 3304, livre pouso, pista 10, vento 100 graus com 10 nós. Livre pouso, 3304. Mas possui a notificação do regresso, bom azul. Direito, seu código para 0216, submantenha o 090, chegada Mari, voando na proa de Mari, quilo Serra Lima. Alfa Vitor Juliette, informo Airbus 320 da TAM, 2 milhas para toque na cabeceira 10. Após o pouso do mesmo, o senhor está autorizado a cruzar o aeródromo, o campo, na vertical da cabeceira 28. Juliette, aguardar pouso Airbus TAM na cabeceira 2, posso cruzar a cabeceira 28. Sobre Juliette. Vitorinha Juliette, 7 de POB, está no pátio 4, ciente, livre acionamento, chama para o táxi. O Kilo Quebec Serra, atende possível esteja turbulência do Airbus, da tanque acaba de pousar na pista 1-0, quando pronto, livre decolagem. Vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Iniciando a nova cópia para o Quebec Serra. Alfa Vitor Juliette confirmando autorizado o cruzamento do campo na vertical da cabeceira 28. Alfa Vitor Juliette, cruzando o campo 28. Alfa Vitor Juliette. Solo aos 33, ao livrar direito 21 décimo 9, um bom dia. Direito 19, 3304. Chama Alfa, chame Torre. Em 118, Lissimonov. Afirmativo Gol 9073, táxi via Pátio Juliette Alfa. Não posso esperar quando pronto, chama a torre 1086, corrigindo 10895, altímetro 1095, 1015. E aqui, táxi via Pátio Juliette Alfa, torre 1085, 9073. Tan 3304, livrou, chamou? O campo no momento, ingresso, corredor visual forte, mantendo 1 mil pés e chama agora controle em 1 no 9, décima 8 até o regresso. Completando a bomba, prossiga para 3 mil pés, o altímetro no 015. 3 mil pés na bomba, 015. Controle, bom dia, o Quilo Quebec Serra. 9, décima 8. Romeu Índia November, não temos tráfego a reportar, pode prosseguir direto para a final pista 17, vento 090 graus, 190 nós. Só confirmando, é o Índia November Alpha, tá bom? Positivo, Índia November Alpha. Positivo, tá ingressando agora na final da 17, reportará 3 vezes. TAN 3663, quilo confere, aguarde cópia 340. Aguardando. Estão confirmando a aerovia 350. Afirmativo. O TRIP 5217, após a passagem do Bang da Gol, está livre até a posição remota. 5217. Azul 4298, na sequência via Juliette 08, o portão. Juliette 08, gente. TAN 3304, na sequência prossegue Juliette, portão 10. Sequência Juliette, portão 10, TAN 3304. Olha, M5826 com aquilo. M5826, sendo identificação, chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, 5826. Decolagem do 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leida, após Leida voa direto posição BDF, Bravo Índia Delta Eco Victor, onde intercepta a aerovia, por isso que 5-0. 5146 no transponder, 1198 o controle, TAN 3663. Autorizado para Guarulhos, o nível 340, via 5-0. Decola do 1-0 com curva direita na saída da El Leida, após Leida BDF, intercepta a aerovia. 055, prosseguindo em condições visuais. Para o serviço de informação de voo alerta, o centro Recife opera 12545, alternando 2685. 2545, 2685, até daqui a pouco. Romeu Papatango, passando o Conde 090, serviço será terminado. Chame Aracaju, 120, decimal 3. Papatango, Romeu Papatango. Gente, passa o Conde 090, chamará Aracaju em 120, decimal 30, graças. 9073. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus com 1-0 nós. Livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, pista 1-0, com 1-0 técnico. Papá Romeu, Índia, November Alpha, livre pouso, pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Fica atento ao pássaros na final da pista 1-7, Índia, November Alpha, livre pouso. Índia, November Alpha, vai ficar atento ao homem de pássaros na cabeceira da pista. É livre pouso. Approach America 980. America 980. Squawk ident. Clear down to 060 on Bonf arrival. Okay, continue down to 060 Bonf arrival. America 980 passing level 180 now. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6200. 6200, adiciona a identificação, bom dia. Chegada Mari, desça para 1-0-0. Descendo para 1-0-0, chegada Mari, Oceania 6200. Gol 9073, decola os 39, chama agora controle em 119.8, bom voo. 098, obrigado. Bom dia. Bom dia, senhor. Controle, boa, gol 9073. Zero sete três a gol, contato radar na decolagem, suba 410, saída Momo. 410, saída Momo, gol 9073. Controle, o Quilo Serra Lima para iniciar o circuito. Quilo Serra Lima, desça para o 050. 050, Lima. Passarelo 2223, João. Completa LS X-Ray, chamando torre 18 decimal 95, passarelo 2223. 2225, bom dia. Grato, bom dia, Alfa. Autorizado LS, reporte no lock. 2000 pés, reportará lock, 3859. Já passou esse tempo. Confirme. Quer manter a presente velocidade até a duna? Positivo, até aumentar um pouco. Se mantiver, tá ideal. Descendo para o 050, quilo Serra Lima. Positivo, manter a velocidade. Pode ver, abriu, bem baixo. Muito bom dia, 2223, livre pouso na pista 10, o vento 100 graus, 109, o ajuste 10, 15. B15, Zipo. Vai, senhor, tá vendo? Localizador, está 3859. 3859 copiado, reduza para velocidade de aproximação final. Chamando o torre, 198, decimal 95. Reduzindo para a mínima 1895, obrigado. 5826. Agora sim, descendo para 2 mil pés. Reporte no lock, 5826. Daniel, será lock. Pessoas 3, autorização para São Paulo, Guarulhos. 5 à frente, aproximadamente 3 milhas para pouso na pista 10. Vento 100 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 5. Aguarde pista livre, tá? 3859. Tem ajuste 1015, ciência de tráfego reduzido para a mesma. Cruzamos 220, centro da informação, quilo. 1923. Aprovado 360 para Guarulhos, no informe de esquio 90, pistão 90, primeira curva direita, subida da Eulida, Eulida voa Bidev, e o transporte 5143, controle 198. Só corrigindo a aerovia, é para o ISC 50, ok? Ah, desculpe, é para o ISC 50. Informa também que está com o transporte de ônibus para transplante. Ciente, obrigado pela informação, o 923 será passado aos demais órgãos, meia dúzia, reposto quando pronto, tracionamento push. Chamará Gol 1923. Quilo Serra Lima, prossiga para 3 mil pés, 1-0 no 5 altímetro. 3 mil, 1-0 no 5, quilo Serra Lima. Passareiro 2223, no solo aos 44, ao livrar direito 21 decimal 9, bom dia. 29, obrigado, bom dia. Então, Golf Mike Alpha ao controle. Mike Alpha, obrigado, bom voo. Solo Salvador, muito bom dia, bateria 2223 livrou. 10 graus com 08 nós. Livre pouso, tá 3859. 15 and down to 3000, obrigado, American 980. Completa a ILS X-Ray chamando Torre, 198-95-5826. Certo, nós temos. Tão remoto, passarido. Jet remoto, 1-4, por quê? Afirmativo. 1-4. A direita, 219, bom dia. Livrando a direita, solo 219, obrigado, bom dia. Acionado para Fantástico, Vitor e Juliette. Vitor e Juliette, livre táxi até a interseção com 17. Táxi, interseção 17. Mantém 07 PLB, Juliette. Tem afirmativo, pronto, cópia, 350 Recife. Pronto, minha 3-1-2. Oxa, né, 6312, Salvador Recife, autorizado nível 350, via upper whisky 58. Decolagem 1-0, primeira curva à esquerda, destino a saída Puca, transição Caju. 5160 no transponder, o controle em 119, decimal 8, Oxa, você, né, 6312. Autorizado 350, decolando a Puca, Aru, para upper whisky 58, Decola da 190, curva esquerda. Responde 5160. Controle 1198, Oceania 6312. Correto, é após quando pronto para acionamento push 6312, Oceania. Contame aí, Oceania 6312. Salvador, bom dia, altura 3259, livrando o seu escudo. Tá, 3259, táxi via Alfa Juliette 07, portal. Alfa Juliette para o 07. Alô Salvador, Oceania 6225, bom dia. Para a cópia do plano Brasília, nível 240. 6225, Brasília, guarde, por gentileza. Oceania 6225, na escuta para a cópia Brasília. 6225, Salvador Brasília, autorizado nível 240. Decolagem da 10, primeira curva esquerda. Terceira saída, Momo. Albo após Albo, direto posição Nitsa. November, Índia, Delta, Serra, Alfa. 5157 no transponder, 1098 ao controle, Oceania 6225. Autorizado então Brasília, nível 240, saída da 10, primeira curva esquerda, como alvo do INSA, 5157, transponder 7622. E agilize na medida possível, o Kilo Serra Lima. Positivo, cancelada presente, vai fazer uma base curta. Positivo, então cancelado o plano de voo instrumentos aos 49, reporte final pista 17, agilizando. Kilo Serra Lima, vento 100 graus, 109. Lima. Vitorino de Juliette, autorizado a alinhar e decolar, pista 17, vento 100 graus, 109. Momo, transição, VATAP. Perfeito, então modificação Momo, VATAP, a saída para Whisky 42, Lapa, após Whisky 106225, grátis. Primeira curva esquerda. Primeira curva à esquerda, o Chai 6225. O espécie acionamento no 02, TAN 3663. TAN 3663, portão está livre, portão. Web 526, reporta ainda, táxi Juliette. Reporta ainda, táxi Juliette, confirma para o Web 526? Táxi de Alfa, mantém a posição antes da táxi Juliette. Táxi de Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 526. Gente, baixado travado, livre pouso. Vitorinho de Juliette, decola os 5-1, chama agora controle em 1-9-8, bom voo. 1-9-8, Juliette. Sinal da 1-7, baixar travado aqui do Serra Lima. Sente Serra Lima, livre pouso, vento 080 graus, 109. Lima. Controle Salvador, Papatango, Vitorino de Juliette, decolou na pista do Capitão. Vitorino de Juliette, 1.000 pés no corredor Axia. Reporte o Fala da Barra. Voltar a Fala da Barra, Júlio. Localizador, Oceania 6217. Gente, completa o ILS chamando Torre 18, decimal 95. 1895, bom dia.